Esta semana, no Tempo de Antena, entrevista com Etiandro Monteiro. A despontar para a música, Etiandro ainda não gravou nenhum disco, mas tem muito talento. Fomos ter com ele. Quisemos saber quem é e onde pretende chegar. Um jovem talento a nascer para o mundo da música. Convidámo-lo a juntar-se a nós, na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, para conhecer Etiandro Monteiro, o cantor na base do R&B. Esta sexta-feira, entrevista com Etiandro Monteiro, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena, na sua rádio Antena Web. Olá, eu sou o Dimatino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de leste a leste, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de leste a leste, com Dimatino Teixeira. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia, aqui na Antena Web. Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim, o melhor para o seu início de noite. R.E.M. Thank you. Marion. Thank you.